transmitindo aí em FM livre 94.5 e também na internet, numa parceria já se consolidando com o CMI. Temos o orgulho e o prazer de receber aqui o senhor Armando Coelho Neto, delegado da Polícia Federal, autor do livro Rádio Comunitária Não é Crime. Queria que você falasse um pouco, então, o que, que te inspirou a escrever um livro como esse, você sendo delegado da Polícia Federal. Enfim, e qual é o papel da Polícia Federal nessa repressão? Rádio Comunitária, Rádio não, comunitária. É crime, não é crime. Bom, primeiramente, essa é uma história meio antiga, né? Eu já era delegado da Polícia Federal, quando eu resolvi fazer jornalismo, e quando eu entrei na USP, já lá com aquele agito da molecada lá com rádios livres, rádio, na época da TV Cubo, que foi uma televisão criada em oposição à TV Globo. Então, já na época da TV Cubo, a gente já tinha uma aproximação com a galera de rádio livres e rádios comunitárias. Aliás, nem rolava ainda essa história de rádio comunitária. O pessoal trabalhava com a ideia de rádio livre. Depois é que começou o movimento pela criação da lei. E nós constatamos, depois de toda a mobilização dos estudantes, de toda a sociedade, para que se criasse uma lei, nós percebemos que a lei, ao invés de vir para garantir o exercício, essa lei veio exatamente para frear o movimento. E começou todo esse ciclo de repressão por parte da Anatel, da Polícia Federal, e a gente sempre testemunhando o trabalho de que nós não conseguíamos ver nenhum potencial ofensivo na atividade das rádios livres, de uma forma geral, e muito menos naquelas rádios comunitárias localizadas nos bairros, na sua grande maioria, nos bairros de periferia, onde essas pessoas estavam trabalhando em favor da comunidade, fazendo um trabalho belíssimo de solidariedade, de arrecadação, de mantimentos, campanhas de solidariedade, de um modo geral. E a gente vendo que estava sendo contrariado exatamente um princípio na formação do policial federal. Na nossa Academia Nacional de Polícia tem uma placa bem grande dizendo o seguinte: não seja arrogante com os humildes e nem humilde com os arrogantes. Então, a gente via que os caras estavam prendendo estudantes, prendendo os pobres e mostrando toda a sua arrogância justamente em cima dos humildes, em cima dos favorecidos. Quer dizer, isso começou esse trabalho e a gente foi correndo atrás. E no ano 2000, quando a gente estava resolveu fazer um curso na Escola Superior do Ministério Público, nós tínhamos que apresentar um trabalho de conclusão de curso, e o trabalho de conclusão do curso resultou nessa pesquisa sobre rádio comunitária. Não existe quase bibliografia sobre o assunto, só existe hoje, com o meu livro, 3 livros sobre rádio comunitária no Brasil, específico voltado para o direito. Bom, o trabalho da escola virou livro e está aí rolando. A ideia do livro é justamente que ele chegue aos formadores de opinião, basicamente ao Ministério da Justiça, que ele chegue aos juízes, aos procuradores da República, aos delegados de polícia, ao próprio pessoal da Anatel, para mostrar um outro lado, certo? Essa visão absurda que eles têm das rádios comunitárias e essa visão demonizada, satanizada que eles têm da rádio livre. Rádio comunitária não é crime. Mas você acha mesmo que eles têm essa visão demonizada ou que os meios de comunicação vigentes, oficiais, passam, quer dizer, são instrumentos defensores desses meios de comunicação? Ou você acha que eles deliberadamente acham que a gente é nocivo mesmo? Não, eu acho que é uma visão fabricada. A gente sabe que, por exemplo, a própria Aberte, ela fazia muita propaganda falando: ah, rádio pirata derruba avião, não sei o quê. Falasse isso, juízes dando sentença dizendo que rádio pirata derruba avião, e até hoje ninguém nunca disse onde caiu esse avião, nem quantas pessoas morreram. Quer dizer, ninguém fala. E as experiências que a gente tem, feita inclusive pela própria Rede Globo, com o repórter Marcelo Rezende, na cabeceira da rádio do aeroporto de Guarulhos, ficou provado que não havia interferência de nenhuma rádio comunitária ou rádio pirata, como eles gostam de chamar. Muito pelo contrário, a interferência que se constatou lá foi a interferência da própria Rede Globo. E aqui em Congonhas a interferência era da Rede Bandeirante. Ou seja, aos poucos esses mitos foram caindo. E agora eles estão com uma nova campanha terrorista. Ou seja, estão querendo associar as rádios comunitárias, querem proibir rádio comunitária, rádio livre, porque estão querendo associar ao tráfico, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Certo? Acontece o seguinte: se é para proibir rádio, tem que proibir celular, tem que proibir um monte de coisa. Porque celular não foi feito para o crime, e no entanto está sendo usado para o crime. Então, não vale essa desculpa, não vale você acabar com o dinheiro, porque o dinheiro está sendo usado para a corrupção. O raciocínio é o mesmo. Se tem gente trabalhando com tráfico, tem gente fazendo coisas erradas, vamos dizer assim, reprovadas pela sociedade, que não é o caso de rádios livres ou rádio comunitária, aí sim você tem que tomar um outro tipo de postura. Agora, no caso específico, não. A rádio tem que funcionar. Eu acho que a gente defende a rádio, uma rádio, pelo menos uma rádio em cada escola, por exemplo, cada universidade, como está acontecendo na Universidade de Campinas, na Universidade de São Carlos e outras universidades que estão acontecendo, esse tipo de rádio livre, e defendendo também as rádios comunitárias, certo? No Brasil, a gente tem 100 bilhões de reais que são sonegados, que saem dos cofres públicos para corrupção e para paraísos fiscais. Isso sai anualmente. Isso representa praticamente o orçamento da cidade de São Paulo, certo? É dinheiro pra caramba. Uma sociedade marcada pela violência e, no entanto, vive se montando verdadeiras operações de guerra, com metralhadora, helicóptero, para fechar a rádio comunitária. Quer dizer, existe uma inversão de prioridade. Nós, da Polícia Federal, temos mais o que fazer do que estar fechando rádios, rádios livres, rádio comunitária. Então, esse recado foi dado para um representante do Ministério da Justiça e hoje também para o representante que estava lá do Ministério das Comunicações. Tragédia, tragédia, tragédia. Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Tragédia. Conflitos com a polícia. Conflitos com a polícia. Tragédia. Os policiais entraram com cães, bombas e armas pesadas. Tragédia. Queria fazer uma pergunta, queria saber um pouco a sua opinião a respeito da legislação existente de rádios comunitárias. Se você acha que ela é satisfatória, se ela tem limites. Esse trabalho que a gente fez foi justamente em cima da questão da legislação. Inclusive o título do nosso livro é Rádio Comunitária Não é Crime. A gente fala rádio comunitária porque eu me recuso a usar esse jargão preconceituoso, mas assim, a legislação do Brasil ela é completamente precária. Antes da ditadura, o Brasil havia assinado o Tratado de São José da Costa Rica, em que o Brasil se comprometia a não criar nenhuma lei que significasse embaraço ao exercício da radiodifusão. No entanto, a lei brasileira é o próprio embaraço. Além dela ser extremamente embaraçosa, extremamente confusa, ela foi regulamentada por um decreto, e esse decreto fala mais do que a lei. Coisas que foram proibidas, que foram vetadas na elaboração da lei, no momento seguinte, sem que houvesse debate nenhum, foi inserido no decreto proibições que não existiam dentro da lei, foi incluído no decreto. E um decreto não pode falar mais do que a lei. Dentro da hierarquia, o decreto fala menos do que a lei. Ele não pode ir além, ele só pode ir até o limite da lei. E, no entanto, o decreto vai muito além da lei. E o pior que isso, dá superpoderes à Anatel, que a portaria da Anatel, ela vai além da lei e do decreto. Ou seja, é existe uma sequência de arbitrariedades e que nós documentamos nesse livro. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente cobrar, né, dos nossos governantes, né, daqueles que se elegeram forjados nos momentos populares, que não nos abandone agora, que agora é o momento de chegar e dizer assim, olha, agora chegou o momento de se democratizar os meios de comunicação. Eu sou um eterno defensor das rádios comunitárias, até porque eu sou defensor da liberdade de comunicação neste país. Os meios de comunicação, embora seja do governo, virou moeda política e é uma coisa assim, permanente, em que as pessoas passaram a acreditar que realmente, né, que rádio é privilégio de Roberto Marinho e ponto final. E quando na verdade a gente sabe que não é isso. No Brasil, 17 famílias controlam tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que se escreve. Nós estamos discutindo isso, o momento é fértil, o momento é um pouco também de desobediência, é um momento de chegar, de chamar atenção, porque se a gente não se mobilizar, efetivamente, não vai. Porque até o presente momento, por incrível que pareça, após o governo Lula, aumentou a repressão às rádios. Desse início do governo Lula, se fechou mais rádios comunitárias do que nesse período todo do governo Fernando Henrique. A pergunta que eu queria fazer sobre esse novo grupo de repressão aí às rádios clandestinas, acho que esse é o nome que foi criado recentemente pela Polícia Federal, e também que a gente acabou de exibir um programa de rádio aí, onde tem o depoimento até de uma das pessoas que estavam naquele seminário de Brasília, a Rádio Lausa de Lençóis, onde ela fala que, por exemplo, a Rádio Lausa, uma rádio que tem um trabalho muito importante com jovens ali, numa região onde há muito analfabetismo e tal. A rádio foi fechada com um mandado, com um prazo expirado, os equipamentos foram roubados. Como é que uma rádio pode fazer numa reação como essa? Na prática, o que pode ser feito quando é uma coletânea de irregularidades que a gente se depara aí? Olha, essa irregularidade que você está falando não é a única. Ontem eu tive a oportunidade também de denunciar o representante do Ministério da Justiça e do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, justamente porque tem colegas nossos, lamentavelmente, que estão fazendo busca, certo, nas residências, e na hora que vão fazer a arrecadação dos documentos, eles estão colocando uma autorização em branco em que a pessoa está autorizando você entrar na casa deles para fazer, ou no local onde está funcionando a rádio. Quer dizer, precisa ter muito cuidado se acontecer um negócio desse, ter muito cuidado com aquilo que vai assinar. Porque a rapaziada, não sei a que título, está realmente barbarizando. Então isso também foi denunciado ontem para o Ministério Público. Após eu expor todas as irregularidades que eu tomei conhecimento, eu falei, peço ao senhor representante do Ministério Público, que interprete tudo que eu estou falando aqui como uma denúncia formal e que tome as devidas providências, porque o que está acontecendo não pode, certo? Houve um recrudescimento com essa criação do GRAC, que eles denominam Grupo de Repressão às Rádios Clandestinas, e foi intensificado com novos delegados, quer dizer, delegados novos que saem recém-concursados, que ainda estão em estágio probatório, que não tem muita liberdade de iniciativa, vamos dizer assim, não tem coragem de tomar medidas mais ousadas ou atitudes mais polêmicas. Então, eles estão usando pessoas que saíram agora recentemente da Academia Nacional de Polícia para fechar a rádio comunitária. Quer dizer, é preciso dar um freio nisso aí, porque eu insisto que nós temos coisas mais importantes para fazer do que isso, né? Isso que você está falando, essa coisa que você falou de mandado com data vencida e coisa mais, isso é apenas uma irregularidade a mais. A gente está sabendo de inúmeras outras irregularidades que foi passado ontem para o representante do Ministério Público que estava lá no encontro da FARC no Rio de Janeiro. Oi, eu gostaria de perguntar uma coisa, porque assim, nós temos experiências de rádio comunitária de bairro, né? Somente na periferia. E como a rádio comunitária ela vai em choque com o poder político, não interessa o poder político legalizar a rádio, que é comunitária. Então como que pode legalizar uma rádio comunitária se são os políticos que fazem isso? Bom, todo final de governo existe uma farra do boi em cima de rádio, né? Então o Sarney, quando saiu, ele liberou quase 1.030 rádios comerciais. E o Fernando Henrique, antes de sair, ele liberou 2.000 rádios. Mas a realidade é o seguinte, que nós temos 17 mil pedidos parados, né? Então, quer dizer, o que representa 2 mil sem critério algum, que a gente não sabe que critérios foram esses, no universo de 17 mil? Quer dizer, existem rádios regulares, mas aqui em São Paulo, 99% das rádios que estão em funcionamento em São Paulo não são rádios regularizadas. Eu queria perguntar se você, sendo delegado da Polícia Federal, nunca teve problema dentro da própria polícia de crítica ou de qualquer tipo de reação à sua atuação com relação às rádios. Só para dizer, o Armando é presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Na verdade, a minha postura nunca foi muito simpática, né? O meu livro, por exemplo, na intranet, ninguém pode acessar. Você acessa qualquer coisa, até site de bomba você acessa. Agora, a informação sobre o meu livro na Polícia Federal você não tem, que você não consegue acessar. E tem uma representação lá, feita, está junto na corregedoria, uma representação feita pelos policiais de Campinas contra a minha pessoa. Quer dizer, aqui e ali pipoca umas coisas, mas são... como é que chama? Ócio do ofício. Rádio comunitária não é crime. Meu nome é Elizabeth e eu sou da cidade de Tiradentes, faço parte de um grupo que está tentando montar uma rádio comunitária. E nós barramos num projeto da prefeitura, o Educom. Não sei se você já ouviu falar, né? E o pessoal falou assim que o Educom seria uma forma de nós estar fazendo essa rádio comunitária, essa ligação, essa ponte com a comunidade. Quer dizer, eles não permitem a regularização da rádio comunitária. Em compensação, ele fornece à escola todo o equipamento de uma rádio de grande porte. Isso é mais uma contradição que está havendo dentro da questão da radiodifusão no Brasil. Você veja bem, lá no Rio de Janeiro, uma das rádios que foi fechada, o equipamento foi financiado pelo governo, certo? Então está uma briga, porque o Ministério da Saúde resolveu fazer uma campanha de esclarecimento de doenças sexualmente transmissíveis e resolveu ajudar essa rádio comunitária ajudando no financiamento. Ou seja, o Ministério da Saúde financiou o equipamento e o Ministério da Justiça mandou fechar a rádio. Isso que está me falando é mais uma contradição dentro do movimento. Aqui em São Paulo, está havendo um movimento de dois vereadores, um do PT e outro do PSDB, para municipalizar a lei, para a municipalização das leis da lei de radiodifusão comunitária. A gente sabe, quer dizer, não é crime, mas se crime fosse, seria competência da União, seria competência da Justiça Federal. Mas, de qualquer forma, o pessoal está peitando, quer fazer a lei municipal para as rádios comunitárias. Essa apropriação da prefeitura das rádios, me parece que assim, ela está ocupando um espaço que é um espaço popular. Eu acho que rádio comunitária é da comunidade, certo? Rádio livre é da comunidade, não tem nada a ver com nenhum veículo oficial, são coisas que distintas, porque se ela anda atrelada ao governo, ela vai ser o diário oficial do governo. Quer dizer, eu acho que está se cortando o caminho, que é o caminho alternativo, ou seja, da informação alternativa, da liberdade de expressão, das rádios que brotam realmente dos movimentos populares. Eu acho que isso é uma forma de frear. Eu acho que se, Se for exatamente da forma como você está me dizendo, eu acho que ele vai ter esse efeito, de frear, certo? De se apropriar de um movimento popular. E eu acho que não é lícito a prefeitura fazer um negócio desse. Rádio comunitária é da comunidade, não tem nada a ver com prefeitura, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com rádio comercial. São coisas completamente distintas. Por um lado, tem esse sentido de abrir. Nós discutimos, por exemplo, agora nesse encontro do Rio de Janeiro, que seria assim, o direito de comunicar. O direito de comunicar, ele abrange a abertura dos meios de comunicação para qualquer cidadão, certo? Então, em princípio, ela estaria garantindo o exercício do direito previsto na Constituição, que seria aquele direito de comunicar, certo? Que é o direito do cidadão ocupar os meios de comunicação, em princípio. Mas aquela rádio, cuja produção é feita pela população e não por concessão da esse atrelamento à prefeitura, ele pode ter conotação política. Então você necessariamente estará atrelado ao pensamento político da prefeitura. Como você vê esse paradoxo, né, essa contradição evidente na prática política do PT, que abriu mão das quatro cadeiras a que tinha direito, fortaleceu uma comissão que agora o PFL é a maioria, a comissão tem no mínimo 3 bispos e 2 pastores, que eu vi, está publicado na internet, quer dizer, todo mundo sabe que é uma moeda de troca famosa, essa aí, quem tem concessão hoje de rádio e TV é deputado do Congresso, e esses deputados da comissão naturalmente fazem o jogo político ali para pastores, ou seja, muitas das concessões são de rádios evangélicas, etc. Como é que você vê isso, essa questão política? Se a gente está num momento fértil, o que nos cabe fazer? Quer dizer, qual é a questão política que cabe a nós, movimento, estar tomando partido aí? Como eu estava falando, estou chegando, né? Vim direto para cá, desse encontro que está vendo lá no Rio de Janeiro, o segundo encontro promovido pela FARC, que é a Federação das Associações de Rádios Comunitárias lá no Rio de Janeiro. E a Thaís Ladeira, que é da Associação Mundial de Rádio Comunitária, estava fazendo exatamente esse tipo de comentário, esse tipo de questionamento, certo? E na sequência veio a fala do representante do Ministério das Comunicações. Nós tivemos a oportunidade de comentar o seguinte: a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está rolando numa discussão, certo? O PFL está ocupando realmente muito espaço dentro disso aí. Mas para nós, tecnicamente, não interessa, veja bem, pouco importa qual vai ser o partido que vai controlar. O que a gente quer é garantir o direito, não importa quem vai estar lá. O que nós queremos é garantir o direito de liberdade de expressão, a democratização dos meios de comunicação. No meu recado, por exemplo, que eu pedi que o representante do Ministério das Comunicações levasse ao Miro, foi exatamente esse. No sentido de que, veja bem, o governo Lula, ele chegou e nesse aspecto a coisa deu uma piorada, conforme você já constatou e conforme a gente já documentou aqui hoje. Agora, não dá para, por exemplo, o governo Lula entrar com esse curto período, ele mexer em lei. Quem está mexendo, o pessoal que está ligado ao movimento de radiodifusão, está esperando um gesto político. E esse gesto político que nós queremos do governo Lula, qual que é? É que é o seguinte, que fechar rádio deixe de ser prioridade. Isso ele pode fazer, isso não depende de Congresso, isso não depende de nada, não depende de lei, não depende de nada. É uma questão de estabelecer prioridade. Fechar a rádio não pode ser prioridade desse governo. Ponto. Pá. Segunda coisa, os movimentos organizados discutir que tipo de rádio vai se querer fazer, certo? Que tipo de rádio, que tipo de lei as pessoas vão querer, certo? Enquanto, do outro lado, que é o lado da organização política formal, os parlamentares, se organizar em torno das reformas do tipo de lei que vai se fazer, que possa atender aos interesses daquela comunidade, daquelas comunidades que estão se organizando. E, principalmente, garantir o direito daquelas rádios que já estão no ar. Isso é fundamental. É importante que a gente trabalhe essa questão desse direito de garantia daqueles que já estão no ar, porque tem gente que está no ar, entra com pedido, o pedido está todo certo, atende todos os requisitos, nega, porque estava operando clandestinamente. Isso não pode existir, porque não está previsto na lei. Você, para ter o direito, você não poderia estar operando clandestinamente. Então, eles não têm motivo para interferir. Então, se eles já estão usando esse argumento para indeferir, mesmo aqueles que preenchem todos os requisitos, eles estão indeferindo com base no fato de já estar no ar clandestinamente, quer dizer, essa coisa pode prosperar para uma nova legislação que não está na lei, e eles podem, de repente, querer incorporar uma nova lei. Então é preciso que as pessoas estejam vigilantes e super organizadas nisso aí. Apesar de tudo, apesar disso que você está falando, certo? O Lula anda fazendo um monte de coisa que a gente deu para a gente entender ainda em nome dessa tal governabilidade, mas a gente acredita o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é um partido que nasceu dos movimentos populares. Então é muito provável que mesmo que essas pessoas que estão lá, eles têm que tomar consciência do seguinte, que eles não interessa de que partido que eles estão, mas eles estão lá a serviço de um governo que foi eleito com uma sigla e com uma proposta de trabalho. Então não interessa quem está lá. Apesar de estar cheio de bispos lá, apesar de estar cheio de rinocerontes e de dinossauros, eu acho que a gente tem a possibilidade de chegar junto a esses caras. De qualquer forma, o Miro Teixeira tem assinado de forma muito flexível, inclusive está saindo com a portaria, organizando, acho que você tomou conhecimento já dessa portaria, que é para rever as concessões que já foram feitas e verificar a situação dos processos que estão paralisados lá e por quê. Tem processo que você dá entrada hoje, ninguém dá satisfação, é arquivado, você não sabe se você dependia de algum documento, simplesmente não se dá, não se responde, simplesmente se esquece e está lá, certo? Então, e a gente espera que o mapeamento que eles falam, o diagnóstico que eles falam, que eles possam fazer da situação da radiodifusão hoje, seja um diagnóstico que possa propiciar uma nova era para a democratização dos meios de comunicação no Brasil. Você está ouvindo Armando Coelho Neto, autor do livro Rádio Comunitária Não é Crime, presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, chegando aí do Rio de Janeiro, especialmente para este evento aqui, marcando posição, enfim, lado a lado. Microfones abertos, se alguém tem alguma pergunta. Eu queria saber como é que você vê uma iniciativa como essa, de clara desobediência civil, de fazer uma rádio na Avenida Paulista, ilegal. Bom, a pergunta é muito interessante, ela é provocante, mas eu vou te falar uma coisa. Você, quando vai criar uma lei, você não inventa o fato. Primeiro o fato acontece, depois é que vem a lei. Toda lei é precedida do fato social, o fato social está aqui. Então, ou seja, a sociedade quer isso, existe um segmento da sociedade que quer isso. Então é preciso que haja uma lei que discipline, que regulamente isso aqui. Ou não, o fato social, ele antecede. Então esse conceito de desobediência civil é uma coisa que enfiaram na cabeça da gente para que as coisas permaneçam exatamente do jeito que está. Se a gente não desobedecer, a coisa não muda nunca. Certo? É isso aí. Rádio comunitária não é crime.